O atleta está tendo a oportunidade de alcançar o grupo da Libertadores, que também é o desejo de todos aqueles que fazem parte, ser campeão. E, óbvio, o Diego não poderia ser diferente. Além desse pensamento, a possibilidade de, quem sabe, conquistar a artilharia. A função dele o obriga a pensar dessa forma, né? Então, ele pensa assim, mas com certeza absoluta, não, a prioridade dele não é ser artilheiro, né? Nós que conversamos diário, noturnamente com ele aí, o pensamento dele é ver o Atlético conquistando ou uma das vagas na Libertadores, ou quem sabe o título. Se após isso acontecer a conquista, né, da artilharia, vai ser muito importante, vai ser muito valioso na carreira dele.